arrumassem minha boca, arrumassem suas coisas e fossem para o sul, não seria legal, ficaria mal. Oh, não seria legal, ficaria mal? Não seria o tal. Muito bem. Se meus lábios dissessem tchau, tchau, não gosto de você, te acho banal, seria melhor eu comer sal. Seria melhor você comer sal? Lá no Nepal. Maravilha. Se meus lábios se mudassem pro Japão, deixassem uma bagunça e levassem o violão, triste seria, meu pai chamaria. Poxa vida, triste seria, seu pai chamaria? Ou a minha tia. Espera, você disse pai? Maravilha, você está dizendo que se seus lábios te deixassem? Triste seria esse dia, pro meu pai eu ligaria, não sorriria. Triste seria esse dia. Por quê? Porque eu amo meus lábios. Pirapá, pirirapá, pirirapá, pirirapá, pirirapá, pirirapá, pirirapá, puxa, isso é mais sério que eu pensava. Larry, diga, o que você vê aqui? Acho que é uma boca. E isso aqui? É uma boca. E isso? É uma boca, é uma boca, é uma boca cá. É uma boca, é uma boca, é uma boca lá. É uma boca, é uma boca, é uma boca cá. É uma boca, é uma boca lá. Larry, fale-me sobre sua infância. Quando eu tinha 2 aninhos, meus lábios deixei no friozinho e ficaram roxos. O mês era agosto. Oh, céus! Ficaram roxos e o mês era agosto? Mas que desgosto! E um dia meu dente nasceu, beijei minha avó, ela me mordeu. Ela tinha barba e espetava. Puxa vida, ela tinha barba que espetava? O nome era Bárbara. 10 dias depois, que aflição, prendi meus lábios no portão. E meus amigos viram de montão. Eu fiquei lá até os bombeiros chegarem e quebrarem o trinco com o pé de cabra. E eu tive que passar as 6 semanas seguintes fazendo fisioterapia de lábios com um garoto chamado Oscar, que foi picado por uma abelha bem no lábio. A gente não podia nem conversar, só depois da 5ª semana, porque nossos lábios estavam muito inchados. E quando ele começou a falar, ele só falava polonês e eu só sabia 3 palavras em polonês. Só que agora eu sei 4, porque o Oscar me ensinou a palavra lábio. É usta! Seus amigos riram... usta? Como se fala isso? Eu sei lá. Então, o que você disse quando era mais novo? Ficaram roxos e era gosto, ela tinha barba e espetava, meus amigos riram. Usta! Estou confuso. Eu amo meus lábios. Larry! Larry! Larry! Larry! Eu acho do meu nariz? Larry, chega, já tá bom.